Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa 3 em Ponto. Aqui estou com a Adriana Pequeno. Olá, Adriana. Olá, Carlos. Olá, ouvintes. Tudo bem? Penso que sim. Afastado. Neste domingo, que por acaso é domingo de eleições, mas espero que todos estejam a ouvir-nos. Claro, não se esqueçam de ir votar, porque afinal é um direito cívico. Mas também nos ouçam. Vá lá, não se esqueçam de nós. Nós também merecemos. Ainda mais hoje, que é um tema ótimo, que vamos para as músicas românticas. Vamos para o amor, portanto. Pois, também é preciso. Ora, isto é uma emissão que fala de amor. Com dois leitores que nas últimas edições tiveram saídas muito estranhas, assusta um bocadinho, mas vai correr tudo bem. É o amor! Assim, pronto. Pronto, ok, não canto mais. Não sei como é que vai. Há alguns segundos dizia que ia correr tudo bem, agora não sei exatamente como é que isto vai correr, mas. Então, há músicas, são músicas bonitas estas. Temos aqui uma boa seleção musical. O que é que eu ia dizer que não era mentira? Ah, é que diz-se que é um direito cívico, mas é um erro. É um dever cívico. Oh, isso. E não um direito cívico. Pronto, ok, sabes, como eu não voto, pronto. Tem tudo a ver. Pois está. Eu também não. Também não vou votar. Não estou com cabeça para. Se ainda fosse nas outras. Nas nacionais, ou se calhar votava agora nestas, sinceramente, não vou votar. Pois eu, nem numas, nem outras. Nem é por ter cabeça ou deixar de ter cabeça. Cabeça até tenho. É simplesmente porque não posso ir. Ah, mas há voto eletrónico, não há? Não. Não há voto eletrónico, não é possível. Não. Fiz essa mesma pergunta quando foi as eleições para o Presidente da República, estas últimas eleições, perguntei na Junta, na Câmara, andaram a empurrar de um lado para o outro, e voto eletrónico em Portugal não existe. O que eu podia fazer era, se fosse numa ambulância, mas tinha que ir primeiro ao Centro de Saúde, ir pedir uma justificativa para poder uma pessoa estar comigo no local de voto, ao delegado de saúde, o delegado de saúde estar na escola onde fazem o voto, ou seja, um domingo, estou mesmo a ver o delegado de saúde no centro de saúde, ainda mais aqui. E depois aí, sim, trabalho, está bem. Quer dizer, fui obrigada a tirar o cartão de eleitor para me matricular quando quis voltar a estudar e não o posso usar. Ótimo! Só para gastar dinheiro. Ok, tudo bem. É bom. É. É ótimo. Nem sequer saber disso. Pronto, é. Enfim, sem comentários. Então, ainda mais um motivo para não ir votar. Não estou de acordo com as leis básicas deste país que. Enfim. Mas sem comentários. Bom, vamos às primeiras músicas. Vamos às duas primeiras músicas. Vamos deixar tristezas e passar para o romantismo. Vá, namorem muito. Vá lá, vejam lá, essa não fazem muitos filhos, mas pronto. Também é preciso disseram que a natalidade desceu, portanto, é preciso crianças neste país. Não, já para não falar uma coisa importante que é, tão simplesmente quanto isto, nós estamos a precisar de locutores para a Antena Web, portanto, é conveniente que hajam crianças agora, para que depois possamos ter também, daqui a uns anos, mais locutores, programas de música infantil, coisas assim, porque eu acho que fazem muito bem em ter crianças aos magotes de preferência. Sim, sim, com juízo, atenção. Não importa, o que importa é que sejam possíveis locutores, porque depois o juízo a gente também aqui trata disso um bocadinho. Depois não venham com ideias de, ai, não foi planeado, ai, eu vou abortar, não sei o quê. Não. Isso não. É tê-los e aos magotes de preferência, que é para podermos ser aqui, primeiro, construtores para os novos estúdios da Antena Web. Exato. Por outro lado, por outro lado, enfim, termos também mais locutores, termos igualmente psicólogos, portanto, temos psicólogo, um ou dois psicólogos aqui para a Antena Web, não é? Porque técnicos, essas crianças vão precisar, não é? Essas crianças vão precisar de, enfim, de acompanhamento psicológico para crescerem mais depressa, não é? Exato. Vão precisar de ver filmes de terror, ver documentários sobre a Segunda Guerra Mundial, para poderem crescer mais depressa para a vida, e depois essa compensação com o crescimento mais repentino de ser compensado com o apoio psicológico. Exato. Pronto, pôr-lhes a pensar na vida dessa forma, enfim. E depois então, pronto, enfim. Mas então, também há que ter em conta que a maior parte dessas crianças não vai seguir essas áreas. Portanto, temos que ter pessoas suficientes para isso, portanto, há que ter filhos, de preferência aos magotes. Ora, portanto, tenham aos quadrigêmeos cada vez, que é mais seguro. É, exato. E já agora, não comecem na mesma, aquela treta, aquela história da treta de que é crise, por causa da crise não temos mais filhos. A crise, por acaso, coitada, ela, se fosse uma pessoa, já estava presa, que é culpada de tudo. É culpada por não poder ter filhos, é culpada porque não há emprego, é culpada por abandono de animais, é culpada por abandono de idosos nos hospitais e nos lares. Coitada dela, se fosse uma pessoa, estava presa com tantos crimes. Vá, a crise tem costas largas, mas também não vamos cá culpar a crise por tudo, por suicídios, por pais que matam filhos. Calma lá, a crise não é culpada disso tudo. Não, ainda este sábado houve um conhecimento de uma notícia muito interessante. Em Alcobaça houve uma senhora que matou a filha com 2 anos. E como é que ela matou a filha? Injetando-lhe metadona. Pois, mas hoje já vi nas notícias, ela está em prisão preventiva, mas o marido, ou o pai da criança, diz que não acredita nisso, que se a filha estava intoxicada com metadona, então não morria assim de um momento para o outro, já estava intoxicada há muito tempo, porque é que o hospital não culpa o hospital, porque é que o hospital não vê isso, que mas acha que não foi ela, quer dizer, o hospital agora é culpado. Aparentemente o que acontece é que a criança já sofria de graves problemas porque os pais ou a mãe era toxicodependente. Exato. Estava em processo de tratamento precisamente com a metadona, só que o problema é que a criança saiu com vários problemas, com várias deficiências. E o que acontece é que, com efeito, ao fim de 25 dias, o que é que foi? A criança foi mandada para casa. Ora, a mãe, no desespero, eu acredito que sim, sem meios económicos, e aqui a crise acho que entra mesmo em ação, sem meios económicos para conseguir que a filha tivesse as condições necessárias e menos curar-se dos seus problemas, se é que teriam cura. Ao mesmo tempo, digamos que o pai, não sei se estava com ela ou não, mas dá uma ideia que não estava com a filha, nem, que não estava com a mãe, ou seja, não havia um acompanhamento diário de parte a parte à filha. E claro, tudo isso fez com que, pronto, naquele desespero, e eu neste em particular até consigo perceber, foi o que fez. Há uma coisa muito curiosa aqui em Vila Nova de Gaia. Houve uma vez uma senhora que tentou matar-se com uma filha de 6 meses ou de 6 anos, mas acho que era de 6 meses. Tentou matar-se com a filha de 6 meses. A filha morreu, mas ela não. É que ela tentou matar-se a ela e não queria deixar aqui a filha sozinha. Tinha 6 anos, era isso. A ela e à filha. Matou a filha. Acho que se tirou com a filha daqui da ponte. Não estou a recordar. Sei que basicamente a filha morreu, efetivamente, mas ela não. Pronto. Ou seja, ela por acaso resolveu alguma coisa com isso? Não. Ficou com culpa por ter morto a filha. Eu defendo. Eu defendo, em certos casos, o suicídio. Não defendo, em nenhum caso, o homicídio. Mesmo eu sou assim, Eu penso desta forma. Por exemplo, no caso da Alcobaça. Ok, que a criança, talvez a mãe se envolver na droga, assim, tivesse nascido dependente, já a própria criança em ressaca, e com isso tivesse vários problemas. Ao fim de 5 dias, teve a alta do hospital. Tudo bem. Mas, é assim, a mãe não começou a ter os problemas económicos no momento que a filha nasceu. Já os tinha antes dela nascer. Portanto, é assim, se ela já tinha esses problemas, ela de certeza não era burra nenhuma para saber maneiras de não engravidar. Para isso, não engravidava. Ou então, mas, se tivesse tantos problemas, deixava a filha aos cuidados de uma assistente social para ser adotada ou para ir para mas uma isso, instituição. mas isso não é tão fácil quanto aparenta. Digamos que nós temos aqui mais em Portugal, eles existem, o problema é que eles não funcionam na maior parte das vezes como deve ser. Isso está sendo social e não sei o quê. Porque isso, assim, eu não chamo essas pessoas de mães ou pais, pronto. São meros progenitores, não têm ligação nenhuma emocional com aquela criança, porque não têm, porque se tivessem, não conseguiam matar. E ao matarem, não têm ligação nenhuma. Não há ligação de mãe-filho ou pai-filho. Não há. Não há ligação emocional. Não, não amam aquela criança. Aquela criança, para eles, não é nada. Foi um atrapalho. E muitas vezes são usadas, por exemplo, quando há os divórcios, eu mato teu filho, ou seja, mato a coisa mais preciosa que tu tens. Já que não me queres, mato a coisa mais preciosa que tens. Não tem amor àquela criança. Aquela criança é um meio de arremesso, é uma forma de fazer sofrer o outro. Pois não sei, assim, eu não gosto muito de julgar, É porque cada engraçado, estou a ser psicóloga agora. eu não gosto muito de julgar porque cada caso é um caso. Sim. Mas neste caso em particular, embora eu não esteja de acordo, porque como já disse, eu não defendo em nenhum caso o homicídio, quanto muito a morte medicamente assistida, mas isso é outra coisa. Porque a morte medicamente assistida é o próprio paciente. Ou a partir do momento que o mesmo já não está em posse das suas faculdades mentais, familiares, devidamente capacidades para tal, que defendam o término, da vida, né? Daquela pessoa. Ou então, quando a própria pessoa quer morrer, mas quer ter uma morte, não, pode sempre tentar suicídio, mas quer uma morte medicamente assistida, ou seja, uma morte segura e sem dor, não é? Nesses casos eu defendo. Agora, o homicídio eu nunca defendo. Agora, posso compreender o que é que terá levado, em algumas circunstâncias, algum pai ou alguma mãe a fazer precisamente isso. No caso específico da Alcobaça, consigo perceber. Não estou propriamente de acordo, mas consigo perceber. É daquelas coisas que sempre me faz mais alguma lógica do que, por exemplo, a senhora aqui que tentou então matar-se a ela e à filha. E, claro, morreu a filha e ficou ela. Aí foi um caso de provavelmente ela pronto, ok, queria se suicidar, mas não queria deixar a filha. Não queria deixar a filha porquê? Porque ao deixar a filha, estava a deixar Órfão, é tal ok. coisa como eu disse, é o tal presente dela, assim, ó, mataste, matou a filha, pensa que, se tu fores comigo, se tu morres comigo, estás muito melhor do que se eu te deixar aqui. Exatamente. Então, mas também pensa que é uma forma de fazer sofrer o outro, o companheiro, se estiveres Neste chateada caso não com era. ele. Sim, mas neste caso não era. Neste caso, pronto, era mãe solteira, mas não havia ligação. Agora o que acontece é que a senhora estava desempregada, é que a senhora não tinha Claro, esperança, desesperada. etc. Creio que era uma mãe jovem, só poderia ser, em princípio seria, para todos os efeitos, era filha única. E pronto, era filha única, ou seja, a criança de 6 anos era filha única. Então o que ela fez foi pegou e pronto, matou, mas não matou, ou seja, a ideia dela era morrer com a filha, não era Claro, morrer e levar a era. filha com ela. Ou seja, consigo compreender os dois, ou seja, consigo compreender um caso, o outro não consigo compreender. Aliás, eu consigo compreender os dois casos, porque o desespero inibe-nos de pensar de forma correta. Inibe-nos, acaba-nos com o discernimento. mas efetivamente consigo mais compreender este segundo caso, este primeiro caso, que nem sequer consigo condenar, porque realmente é uma situação muito... Eu conheço uma pessoa que ela tem hoje 20 e... não sei, 20, terá 20 anos talvez, e eu não consigo dar mais do que 14, 15, efeitos da própria ressaca. Não. Claro, isso. Só que no caso aí, os pais deixaram-na, levaram-na para a adoção. Pronto, tiveram, apesar de tudo, esse discernimento. Mas não tiveram discernimento, não no sentido de a minha filha tem problemas, eu não consigo. Não, foi mais no discernimento de eu não quero esta filha. Tiveram a filha e levaram-na para adotar. Pronto, neste caso, não é de todo previsível. Ou seja, eu não consigo ver as coisas dessa forma com respeito a esta, desta vez. Porquê? Porque se calhar a mãe até teria algum suporte financeiro para tomar conta da filha, mas não com uma filha com tantos problemas como esta. E se calhar para não sofrer, para não nascer já dependente, enfim, é errado no sentido, eu na minha opinião o homicídio não defende nenhuma circunstância, mas consigo perceber especialmente este. Eu sou da opinião contrária, eu não consigo entender nem suicídios, nem homicídios, nem sequer os abortos, portanto para mim isso é... Eu suicídios sou da opinião contrária, não. Eu suicídios não... consigo entender perfeitamente. Suicídios consigo entender. Pronto, assim. Depende porque é que eles acontecem, mas consigo entender perfeitamente o suicídio. Da mesma forma que consigo entender a morte medicamente assistida ou o desejo da morte medicamente assistida. Aliás, é uma coisa muito engraçada. Ainda nesta semana um dos meus animais de estimação foi para abater. Já tinha 15 anos, tinha vários problemas, já mal conseguia, estava aqui a sofrer. Digamos que a morte medicamente assistida é permitida aos animais, aos outros animais, mas não é permitida aos seres humanos. E isso deixou-me a pensar em muitas coisas. Esta semana, especialmente, já uma vez falamos sobre isso em off, em conversa normal, mas fiquei a pensar sobre isso recentemente, esta semana. Realmente, porque realmente o que acontece é que as pessoas... é um animal. Pronto, coitadinho, já não sofre mais, mas é um animal. Mas uma pessoa não. Uma pessoa tem que sofrer, porque Deus pode ajudar. Uma pessoa tem que sofrer, porque Deus é que sabe a hora que tem que ir. Às vezes em estado vegetativo, não, mas Deus é que sabe quando é que a pessoa tem que ir. E porque eu gostava que ela estivesse aqui. Pronto, não é isso. Mas, por exemplo, eu também tive, antes de ter agora este cão que tenho, o meu bombom, tive o Pucci que durou perto de 19 anos, teve um mês, morreu um mês de fazer 19 anos. E como foi um cão que eu vi nascer em casa de uma colega minha, que foi ela que me deu, e depois todo o crescimento dele até aí, nem eu nem a minha mãe conseguimos mandar abatê-lo. Porque ele, quando morreu, estava numa fase, pronto, bastante doente, já deitava sangue, pela boca mal conseguia andar, ganhava muito. Nós mantivemos-o no pátio, sempre quentinho e assim, até ao dia, neste caso foi de noite, que ele deu um ganido, a minha mãe foi lá, ele deu o último suspiro e morreu. Pronto, foi tipo uma despedida à minha mãe. Que ele fez, mas nós já tínhamos o veterinário, queria levá-lo quando ele ficou doente e nós dissemos que não. Não nos atrevíamos a mandá-lo e saber que iam dar uma injeção e ele ficava a dormir. Não conseguimos fazer isso com ele. Deixámos que ele acabasse a vida dele aqui em casa. Foi sofrimento para nós, foi. Talvez para ele também, mas... mas foi a melhor forma de conseguir despedir-me dele. Depois, 2 anos depois, veio este terrorista. Mas é assim, foi a melhor forma de nos despedirmos dele. Eu não me atrevia. É verdade, eu sou daquela tipo de pessoas que não gosta de ver nenhum animal sofrer. Também não gosta de ver, tipo, a minha avó tinha galinhas e matavas. Eu tinha que fugir, que eu não me atrevia a ver a minha avó matar. Mesmo hoje, quando ouço alguém pronto, com uma galinha para a matar, a galinha começa a cacarejar, eu tenho que pôr o som bastante alto para não me pôr com pena da galinha, porque senão ela demora imenso a morrer. Pronto, a depenar a galinha e essas coisas, eu ia, mas já estava morta, pronto, ok. Agora, ver matar, não era comigo. Eu até mesmo matar sardanitos me custava. Estás a ver o sistema. Mas é assim, pronto, cá está. Eu pessoalmente acho que chega uma altura que viver em sofrimento. É que ainda é o contrário, porque os animais nós não sabemos se eles querem ou não ir. Não, no caso das pessoas, as pessoas até conseguem dizer eu quero ir. Eu já não quero estar mais aqui. Não é? As pessoas até conseguem dizer, mas não são respeitadas. Que é uma coisa que, pronto, enfim, o egoísmo das pessoas muitas vezes surpreende-me. Aliás, agora já não me surpreende, que agora já estou mais do que calejado, enfim, e as últimas semanas também foram muito boas nesse sentido. Mas é por aí. Portanto, isto tudo chegou por causa do amor, não é? Pois, já viste. Estamos num programa do amor a falar de coisas que não móvidas. Podíamos fazer assim um programa especial de terror. E assim podíamos falar de mortes. Pois, era uma ideia. Então vamos lá falar um bocadinho de amor, de uma música chamada Jardins Proibidos. Sim. E que é do Paulo Gonzo. Uhum. E depois outra que se chama Preciso de Ti Agora, que é da Lady Tabelas. Ou seja, ou a menina das tabelas. Ou seja, Lady Antebellum com Need You Now. E a primeira é do Paul Ganzen. Ou seja, Paulo Gonzo. E a música chama-se Garden Proibido. Não sei como é que isto se... Jardins Proibidos. Pois, é por aí. E pronto, o que é que me tens a dizer sobre estas duas músicas? A primeira música, tenho a dizer que Paulo Gonzo é o nome artístico de Alberta... Alberto. Ui, já estou a mudar de sexo ao homem. Vai ter tudo a ver com o amor. Tem. Ok. Paulo Gonzo é o nome artístico de Alberto Ferreira Paulo. Ele foi o fundador do grupo Go Growl Blues Band. Uhum. Esta música é de 92, do álbum Pedras à Calçada, que foi o primeiro álbum em português do cantor. Agora, esta versão, eu não sei se esta versão, se é a versão de Paulo Gonzo com o cantor dos Santos e Pecadores, Olá Bilac, se é só a versão Paulo Gonzo. Agora já não sei. É dos dois. Ah, ok, pronto. Mas agora deixa-me dar pronto, é tudo. Sim. Pronto, já agora também te dou aqui uma informação que se calhar não sabias. Vamos lá ver, exatamente. Ora bem, digamos que esta música faz parte do álbum de 86, exatamente, faz parte do álbum de 86, porque esta música foi originalmente cantada em inglês. Não sabia. A música chama-se Look at Me Now. E foi cantada pela primeira vez pelo Paulo Gonzo em 1986. Faz parte do álbum My Desire. E é uma das 14 músicas do disco. É, neste caso, a 11ª. Já agora neste álbum incluem-se, já que é uma raridade, incluem-se nesse álbum My Desire temas como My Girl, que é um tema conhecido, enfim, já bastante dos The Temptation, So Do I, o mítico So Do I, e também She, que dali a 13 anos seria reinterpretado por Elvis Costello. Mas sim. Não, mas é. Ele teve. Aliás, esquece, este Xi já é. Exatamente. Agora, não, faz parte do mesmo álbum, faz. Eu ia dizer que já era a versão remasterizada para disco, mas não. Faz parte do. Já faz parte do mesmo. Ele tem várias músicas muito interessantes, mas sim, esta é, foi cantada primeiro em inglês. Quanto a esta versão com o Olavo Bilac, é de 96, se não estou em erro. 92? Não, 92 é a música, a versão a solo. Ah, ok, então. Tá. Mas okay. A versão depois, creio que foi 96. E fez parte também da banda sonora da telenovela Jardins Proibidos. Da TVI, foi uma das primeiras novelas, foi neste caso a segunda novela portuguesa realizada para esta estação, foi para o ar em 1999. Digamos que, enfim, foi então a banda sonora e também o nome da telenovela Jardins Proibidos. Já agora, sabes dizer se. A versão original do Jardins Proibidos, essa versão em inglês, o Paulo Gonzo fazia parte ainda do tal grupo, do Go Growl Blues Band, ou não? Não tenho agora certeza se fazia ou não parte. O que eu posso dizer é que, mas talvez já não fizesse, porque, ou então fez, mas lançou algum disco a solo, porque este disco é solo. Portanto, já é um disco em nome próprio, não é? Portanto, se é só em nome próprio. Pois. E possivelmente já não faria parte, digo eu, do grupo agora aqui mencionado pela Adriana. Ok. Tá. Agora... Isto são apenas os suponhamos, não é? Porque se calhar não é nada disto. Embora não acredito muito que ele fizesse parte da banda. Mas pronto, diz, conta. Agora, Lady das Tabelas. Do segundo, do Lady Antebellum, com Need You Now. Este é um grupo americano de música country, formado em Nashville em 2006. Claro, Nashville tinha que ser country. Geralmente, Texas tem muita música country. Ele é composto pelo Charles Kelly, que é o principal vocalista e também de apoio. O Dave Ahood, que é vocalista de apoio, guitarra, piano e bandolim. E Hilary Scott, que é o vocalista principal e também de apoio. Esta música pertence ao segundo álbum, que foi liberada em 2009, mas só saiu em álbum em 2010. E é só. E já é muito. Lady Antebellum, que também este tema original teve como grande protagonista o José Carlos Palmeirinho, acho que é o José Carlos que se chama, não é? O José Palmeirinho, enfim, um radiófilo que faz versões de músicas, e este foi o seu primeiro grande sucesso. Need You Now, neste caso, foi a despedida do Sócrates. Enfim, pensamos, é isto. Bom, e vamos à música, então. São estes dois temas, né? Paulo Gonzo com Olavo Bilac, Jardins Proibidos, e Lady Antebellum com Need You Now. Vamos lá? Até já. Até já, então. amanheces logo no ar, se agita-nos sem crer, e mesmo dia vem devagar para te ver. A quarter after one, I'm all alone and I need you now. knocking at the door, wishing you come sweet. Estamos no ar. Pois é, assim, quem é que vai entrar primeiro? Pronto, estamos no ar neste momento. Eu estou a 3, essencialmente 3 metros de altura. Olá. Mas estou no ar, para todos os efeitos, estou no ar. E tu estás a quantos? 15, não é? Talvez. Não sei se sou mais alta que tu, se não, mas pronto. Sim, seguramente que és. Olha-se para ti e vê-se logo que és mais alta do que eu. Mas nota-se bastante assim. Basta olhar e vê-se perfeitamente. Perfeitamente. Pronto, é isso. Então agora mais música, não é? Nós agora já metemos muito tempo, mas vamos lá. Já falamos muito. Sim, já falamos muito. E dá muito que falar. Falamos durante meia hora. É, portanto, é verdade. Bom, por acaso hoje também não há grandes destaques. Aliás, hoje não há destaques. Então podemos falar. Somos aqui os papagaios de serviço em modo romântico. Uau! Essa para casa saiu-te bem. O que é os papagaios de serviço? Sim, em modo romântico. Oh. Imagina se fosse em outro modo. Pois, se fosse em outro modo, podia ser em modo fadista, sei lá. Como foi na semana passada. Ora, vamos ouvir as Bengalas com o tema Eterno Inflamado. Ou seja, The Bengals com Eternal Flame. E os Século com Amor Porquê. Century Lover Why. Pronto. O que é que nos dizes? Tens aqui que nos dizer sobre estas melodias? Portanto, eu por acaso, este álbum das Bengals, onde, sincero, esta música até eu tenho, é o único que tenho delas, portanto, mas, retomando, portanto, The Bengals, sim, é uma girl band dos Estados Unidos, de rock, composta somente por raparigas, para ser uma girl band, tinha que ser o raparigas. Seguindo uma linha, a linha traçada pelas de Go-Go's, no início dos anos 80. Mas foi uma banda formada em Los Angeles, na Califórnia, em 81. Uhum. Como eles tinham o nome de Supersonic Bangs, que belo nome. Mas depois elas mudaram o nome posteriormente, comprimindo para Bangle. The Bangs. Ah. Mas foram novamente forçadas a mudar o nome da banda para The Bangles. Tudo por causa de uma banda de Nova Jersey com o nome The Bangs. Pronto, esta música é de 88, do álbum Everything. E não tenho mais nada a dizer. Eu acho aqui uma ligeira má categorização. Porque as Bangles não são artistas de rock, são artistas de pop rock. É, eu também acho que sim. Aliás, este tema nem sequer tem guitarra elétrica. Não, então, mais é balada. Mas mesmo, por exemplo, tem guitarra, mas ninguém elétrica. Mas, por exemplo, a música do Like Gypsy, não sei que, como é que se diz aquilo. Walking Like a Egyptian. Ah. Sim, gostei de falar egípcio. Não é? Digamos que é rock, mas é pop rock. É pop rock. Da mesma forma, por exemplo, que o Manic Monday é mais pop que rock, por exemplo. Uhum. São assim os temas mais conhecidos delas, podia ir por aí e tal, e arranjar outros, mas não. Basta estes três para serem um exemplo suficiente como elas não são propriamente um grupo de rock. Ou não eram. Posso também dizer eu algumas coisinhas. Susanna Hoffs seguiu a sua carreira a solo na década de 90, teve alguns sucessos pelo caminho. Aliás, o álbum de 96 foi o mais bem sucedido da cantora. Ela daí extraiu 3 singles. My Side of the Bed. Extraiu também o single Darling Home e também Happy Place, que é aliás o mais bem sucedido da cantora. As Bangles voltariam a reunir-se em 2003, mas por pouco tempo. Ainda assim lançaram um álbum que até vendeu bastante também. O regresso das Bangles foi, aliás, bastante aclamado e esperava-se um tanto destas senhoras que, mais uma vez, tiveram um tema sem guitarras. Portanto, reforçando aqui a ideia de que é mais pop que rock, quanto muito pop rock, e mais até por causa do tema World Like Egyptian. Houve rumores, ao menos que eu tivesse ouvido, que elas tivessem separado porque a Susana tinha muito destaque na banda. Exatamente, foi mesmo esse o motivo da separação. Ok. Pronto. Foi porque a Susana Hoffs tinha muito destaque, demasiado, segundo as outras raparigas, ou também houve uma que seguiu a sua carreira a solo, mas teve pouca expressão. Mas esse foi sem dúvida o grande motivo, foi o facto de a Susana Hoffs ter grande destaque. Supostamente, inicialmente, e creio que era assim que as coisas se passavam, a banda teve, ou era para ter, duas vocalistas. E depois acabou por ter a Susana Hoffs, pela sua voz singular, não é? Acabou por ter então apenas uma, e o destaque fez com que houvesse um certo desagrado por parte das restantes meninas. E agora o Century, não é? Sim. O Century, eu adoro esta música, em particular, também é a única que conheço deles. Também acho que foi a única coisa que eles lançaram. É uma banda de... já vou errar. De rock, não sei, porque esta música é uma balada, não faço ideias, mas pronto, ok. De rock francesa, dos anos, meados dos anos 80, durou cerca de 5 anos. Entre 85 e 89. Foi formada em Marselha e os Century são, pronto, muito conhecidos por este single. que é do álbum And Soul It Goes, de 86. Uhum. E eu nem sabia que os Century eram franceses. Tampouco. Pronto. Eles, de facto, não tinham... Não tinham grande... Tiveram, efetivamente... Tiveram efetivamente sucesso com este tema, mas depois não muito mais. Agora eles são de Marselha, não é? Uma, digamos, uma terra mítica, não é? Aliás, deu origem ao hino, a Marselhesa. E já agora uma coisa, vamos aqui pela primeira vez dizer o nome dos seis integrantes. Foram seis do princípio ao fim: Jean-Louis Mirefort, Eric Trechard, Laurent Coquerel, Christian Porte, Christian Porte, Jean-Dominique Salaberry e Jean Duperron. E pronto. E nas tuas pesquisas há aqui um pequeno lapso, e tu acabaste por também ir atrás deles, que foi dizer que a banda durou cerca de 5 anos. Aliás, na ideia faz sentido. Eles começaram em finais de 85 e acabaram em finais de 89. Está bem. Ok. Está bem. Está correto. Pronto. Eles lançaram dois álbuns, afinal. Só conhecia esta música, não conheço mais nenhum. Pois, eu também. E este João do Perron é o cantor também. E é engraçado... porque... Como é que se pode dizer? Eles, a banda de rock francesa, certo, mas... ou pop rock francês, mas a verdade é que estes senhores basicamente cantaram sempre em inglês e, enfim, não tiveram, não sei, não aparenta nada de francês. É, por acaso não. Pronto. E nós agora vamos à música? Vamos. Vamos conferir os próximos dois temas. São eles, como já aqui dissemos, As Bengalas, O Eterno Inflamado, em português The Bengals, com Eternal Flame. Depois os Seco com Amor, Porquê? E isto em português quer dizer Century, Lover, Why? Vamos à música então e já voltamos. Vamos lá, já voltamos. Tchauzinho. Burning.

já voltamos de novo, ou melhor, já regressamos. Não é voltado, voltar não. Regressamos, estamos no ar. Depois destas duas belíssimas músicas, onde de certeza vocês namoraram muito. E agora fica sem palavras, Carlos. Ajudai. Porquê? Ah! Porque ficar sem palavras porque a música é bonita. Exato. O amor porque é muito bonito. Oh! Ora bem, agora vou dizer uma coisa. Ora bem, vamos lá então aqui dizer duas coisas. Uma a sério, outra a brincar. Ora bem. Vamos começar. Eu vou dizer aqui os nomes das músicas e das artistas. E pronto, e depois artistas e das respectivas melodias. Primeiro, na brincadeira, Tina Turner com We Don't Need Another Hero, que é a mesma coisa que dizer nós não precisamos de mais heróis. E agora, a sério, Lara Fabiosa com a música O Amor Dá-me Vontade de Rir. Pronto. Não, é claro, Lara Fabiana, ou Fabiana, quanto muito, não tinha assim grande. Fabiosa fica mais giro. O amor dá-me vontade de rir. Love by grace, amor por graça. Não. Se é amor por graça, o amor dá-me vontade de rir. A tradução literária era essa. Mais vale amor de graça ou por graça do que amor pago, não? Não sei, o amor pago tem sempre outras mordomias, não é? Depende. Quando pagas o amor, tens que exigir certas coisas, não é? O amor de graça, cada um dá o que quer e quem dá o que tem mais não é obrigado, não é? Mas amor pago, penso que não é amor, não é? Porque estás ali a pagar uma coisa, não está. Não tem ali os sentimentos explícito que de graça, que há sentimento entre as duas pessoas. Mas não sei, eu continuo a achar que o amor pago tem mais vantagens do que o amor grátis. O amor pago, o que exigiu, não é? Pode cumprir, não é? Aliás, o que exigiu, o que pagou, não é? Tem de ver as suas satisfações amorosas cumpridas. E digamos que aquele que recebeu o dinheiro para que continue a receber, ou aquele ou aquela, tem que ser um bom funcionário do amor, não é? Porque senão, bota fora com ele e vem outra. Ou vem outro. Pode não ser, não é? Mas se não for, se não cumprir bem as suas funções de namorado ou de namorada, ainda que seja pago, não é? Pois, porque isto é assim, quer dizer. Lembra-te que às vezes há mais olhos que barriga e muita garganta também, não é? Pois, mas já percebo que eu digo, um bom namorado ou uma boa namorada pagos, né, para continuarem a manter o posto, vão estar mais interessados porque vão receber mais dinheiro. Né? Eu por acaso tive aqui uma ideia. Vou abrir o meu próximo projeto, vai ser uma loja de namorados. Portanto. Enfim, há sempre aquela possibilidade, não é? Tu vais lá, inscreves, tens o teu perfil, fotografia e tal. Fotografia, e já vai ser fotografia com relevo, que é para pessoas, enfim, com alguma deficiência visual poderem ir lá e saber como é que é visualmente a pessoa que vão escolher, não é? Tem que ser, já que vão pagar, não é? Que tenham aquilo que têm direito, não é? Uma namorada bonita, não é? E por aí, não é? Depois, o contrato pode ser de um mês, três meses ou seis meses. Pronto. Mas aí há risco. Imagina que se apaixonam verdadeiramente. Não, se apaixonam verdadeiramente, vão à casa de namorados e dizem, bom, nós apaixonamos verdadeiramente e portanto vimos aqui por este meio a rescindir o contrato, então o contrato acabou. Nós não vamos renovar, mas vamos continuar juntos, portanto, mas agora com amor gratuito. Pronto. E já agora convidarem alguém que proporcionou-os de se encontrarem a ser padrinhos. pronto. Ah. Não me parece para tanto. Para namorados não é preciso tanto. Nunca basta. Se sabe. Às vezes uma loucura assim à noite, com uma alta bebedeira e assim, ainda pode lejar assim na cabeça de se casarem, não é? Pois, mesmo que seja um erro, mas pronto. Pois, mas para todos os efeitos, isso aí não há nada connosco. Isso aí. Agora, aliás, a única coisa que tu podes ser, digamos, tu podes ser namorada por conta própria, não é? O que acontece é que numa daquelas, é como as agências matrimoniais, não é? O que acontece ali é, tu pagas os X para te inscrever, tens as tuas cotas, e uma coisa é certa, nunca deixas de ter namorado, enfim, haverá alguém que te procure, não é? Assim se deseja. E depois, sei lá, podemos fazer uma promoção, sei lá, imagina. Imagina que há duas pessoas que estão muito tempo sem ser namoradas. Né? Sei lá, duas raparigas que são assim mais feias, por exemplo, mais gordas, mais sei lá o quê, não sei. Que não são todas escolhidas, não é? Pode haver aquela questão do promoção. Pago uma, namoro com duas. Cada um, tipo, cada panela tem seu texto, portanto. Ah, isso é tudo na vida, sei lá, nas telenovelas, na vida real as coisas não são assim, na vida real há... Na vida real há mais panelas do que textos, ou mais textos que panelas, já para não falar que há panelas que não têm texto, porque enfim, exato. Não é? E da mesma forma que há textos que têm... Aliás, há panelas que têm mais do que o texto. Portanto, isto da vida é assim. Portanto, pronto. O amor é muito subjetivo. Ah, eu acho que não. Acho que é uma coisa muito objetiva. Olha, fazemos aqui já um contrato e tal e coisa e tal. Está assinado? Ok. Durante 3 meses é-se namorado. Eu namoro com a pessoa X e tal. Ah, mas atenção, há uma condição, há uma coisa importante que tem que estar sempre presente para o cumprimento do contrato. A forma de oficializar o contrato é, depois de assinar o papel, ir a alterar o estado no Facebook. É outra condicionante, é que tens que ter lá no teu perfil de Facebook, numa relação com... Porque se não imagina o que é, tens um namoro grátis e tens um namoro pago, é uma concorrência desleal, não é? Oh. Porque pode acontecer que há pessoas que queiram um namoro realmente... pode acontecer, sei lá, imagina, eu quero uma namorada e não há namoradas disponíveis. Porquê? Porque há um que tem um namoro grátis e uma namorada grátis e uma namorada paga. Não há jeito nenhum. Tem que haver uma certa igualdade, não é? Se não pode, já tem uma namorada, não pode, não é? Está indeciso. Já sei que, por exemplo, pode acontecer que ele oculte a namorada grátis para poder ter a namorada paga, mas é assim, amor que não está publicado no Facebook não é amor, não é? É uma curta momentânea, portanto, vamos lá ver, isto é assim, não é? Ele, a partir do momento que aceita esconder que está numa relação com uma namorada grátis, está automaticamente quase que a acabar com a namorada, portanto, é a consequência dele. Até porque a namorada que a paga pode não renovar o contrato. Olha, ele é um mau namorado, paga-me e tal, mas é um mau namorado. Portanto, eu não quero também receber este dinheiro. Pronto. Ele põe em risco a minha integridade física ou não sei o quê, portanto. Pronto, é por aí. Ok. Ah, e depois deste momento de alto índice... Estamos muito faladores hoje, realmente. Depois deste alto índice de estupidez da minha parte, então o que é que me diz sobre esta música? We don't need another hero. Ou seja, nós não precisamos de um outro herói, ou de mais de um herói. Daqui da Tina Turner. Digo que Tina Turner é o nome artístico da Anna May Bullock. Será que ela é alguma coisa a Sandra Bullock? É... Não sei o que é, mas sei o que é. Ela é cantora, dançarina, autora e atriz. de origem norte-americana, claro, residente na Suíça e com nacionalidade helvética desde abril deste ano. Ah. E cuja carreira artística já tem 50 anos, há mais de 50 anos. Ela estreou-se há mais de 50 anos. Pois, porque ela já não canta. Ela já abandonou. Pelo menos a canção ela já abandonou. Ela é considerada uma dívida. Uma dívida. Uma dívida. Cá está. Não pagou o que devia, agora é uma dívida. Não. É considerada uma diva da música. E principalmente da música rock. É conhecida como a rainha do rock e também pelas suas altas pernas, pelos vistos. Pois. E pelo canal da MTV, é uma das mais dinâmicas cantoras da história. Pois, não sei. Pronto, sei que a Tina Turner, ao menos para aquilo que eu vi nos melhores clipes, e também ao vivo ela fazia boas apresentações, mas não sabia dançar, sinceramente. Pronto, é muito desengonçada na dança. Nós não podemos chamar ali em tudo, não é? Claro que não. É, sim, e este tema, We Don't Need Another Hero, alguma informação? Não, por acaso não. Tá, tenho mais informações da vida dela. Pronto, ela foi casada durante alguns anos com um cantor chamado Ike Turner, que ela fez parceria também musical com ele. Foi maltratada, sofreu violência doméstica, e depois acabaram por se separar, indo um para cada lado. Acho ela casou-se recentemente, por isso é que vivo na Suíça. Acho eu, uma coisa assim. Eu estava aqui a ver se encontrava alguma coisa sobre... We don't need another hero. Eu estava aqui a ver se encontrava alguma informação sobre isto, mas está difícil. Ok, aqui está. E esta música, pois, esta música faz parte do álbum For Your Eyes Only, apenas para os teus olhos. De que ano? Pois, isso é que eu não tenho aqui informação. Ah, não, não tenho aqui minha informação. Mas também lá se chega, no instantinho. Enquanto isso, vou só recordar aos ouvintes que podem fazer-nos chegar as suas sugestões para o e-mail. Diz lá o e-mail, podes dizer o e-mail. Se eu não estou em erro, 3@radioantenaweb.info, certo? Exatamente. Já está online. Vocês podem lá mandar... coisinhas para lá, as vossas opiniões, falar sobre aqui os dois malucos locutores, mas muito charmosos e muito amigos. E só graça. E podem lá falar sobre tudo o que vocês quiserem, dar a vossa opinião sobre o nosso programa, sobre os temas que nós demos de destaque, mesmo músicas que gostem. Dê-nos ideias para outro tipo de programas que gostavam que nós fizéssemos. Estamos com ideias novas para fazer certos especiais pontuais em certas datas, que vai ser engraçado. E pronto, é isso. Pronto, é isso. Sejam isto, solidários. Isto aqui não está difícil. Aliás, isto aqui não está fácil. não está difícil, não está fácil, mas eu já vou resolver a questão. Mas realmente não está fácil encontrar a informação do álbum da Tina Turner. Pronto, eu acho que já vou conseguir encontrar essa informação. Não encontrei nada, portanto, nada feito. Bom, não temos a informação sobre este disco. A vida é assim mesmo. For Your Eyes Only. Eu gostava de trazer até aqui algumas coisinhas interessantes para os ouvintes, mas pelos vistos não vou ser bem sucedido. Bom, pelo menos tentei. É que eu estava aqui a ver porque este... Não estou a conseguir. Bom, a vida é assim mesmo e nós então vamos ficar por aqui. Não há assim nada de novo que se possa dizer também. Acho eu. Ah, da outra música? Quem não me disse? Ah, pois há. Pois há, da Lara Fabian, Love by Grace. Lara Fabian é o nome artístico de Lara Sophie Katie Crockett. Penso eu que é assim que se diz. Ela nasceu numa das 19 comunas da Bélgica, em Etterbeek, penso também que seja assim que se diga. Ela é uma cantora, compositora e também escreve italo-belga, canadense, de língua francesa, claro. Canadiana, não canadiana, não canadense. Pronto, canadiana, ok, de língua francesa. Tem aqui muitas coisas. Apesar de ter o francês como língua na maioria das suas canções, ela já gravou em inglês, em italiano, em espanhol, em grego, em alemão, em português, em russo e hebraico. Fogo, e era poliglota. Português do Brasil. Sim, porque esta música, ela também... Não, não foi nesta música, foi noutra música. Não, foi no Love Again. Noutra música que ela tem, aquela gravou. Meu grande amor. Sim, em português do Brasil. Esta música foi uma música usada na novela. Uma novela brasileira. Laços de Família. Laços de Família, salvo erro. Foi. E passava principalmente com a personagem da Carolina Dickmann. A cantora, com esta percussão que houve desta música, devido à novela, foi ao Brasil conhecer, pronto, o sucesso no Brasil, e todas as vendas que houve desta música lá foi tudo revertido para a Liga contra o Cancro, já que a personagem lutava contra a leucemia. A personagem da Carolina Dickmann. Pronto, ok. Está dito. É bem. É engraçado porque esta música da Tina Turner, ela está no álbum The Collected Recordings e não no álbum For Your Eyes Only, que nem sequer sei se é algum álbum dela, mas eu tenho a impressão que eu tenho é que o álbum que eu aqui fui buscar era o álbum do filme do qual faz parte esta faixa. Portanto, não sei. Mas ela não tem, que eu saiba, nenhum álbum com este nome. Bom, como é que posso dizer sobre a nossa estimadíssima Lara Fabian? Depois de 3 álbuns em francês, ela decidiu cantar em inglês. E fê-lo na melhor altura. Na verdade, a carreira da cantora sofreu uma certa estagnação a partir de meados da década de 90. Ela não é que ela fosse mal vista, nem tampouco mais ou menos. Mas queria uma evolução na sua carreira. é que o álbum Carpe Diem ainda assim vendeu bastante bem, mas o Carpe Diem de 95 até vendeu bastante bem, e o álbum, logo o álbum de estreia de 91 também teve, o álbum homónimo por sinal também teve bastante sucesso, mas a verdade é que ela queria mudar um bocadinho a sua carreira, e ela que até sempre foi uma senhora de arriscar e tal, cantou então precisamente em inglês. Com esse trabalho de 99, que agora não tenho aqui o nome do álbum, mas creio que também se chama Love by, aliás, que se chama Lara Fabian também, ela teve sucessos imediatos, primeiro com Love by Grace, aliás com I Will Love Again, e depois com um dos temas mais tocados de sempre da cantora, chamado Love by Grace, que é este que nós vamos aqui ouvir. Desse álbum foram extraídos 4 singles de grandes dimensões, no caso, por ordem de lançamento, I Love By, aliás, I Will Love Again, Love by Grace, I Am Who I Am e Adagio. Estes foram 4 singles de grande expressão, mais um que foi lançado, Quédate, que não teve, foi mais para a América Latina e mais para a Espanha, mais até para a América Latina. E um tema que não era suposto ser single, mas acabou por ser, L.E.L. My Angel, aliás, não foi single, mas fez muito sucesso, L.E.L. My Angel, que até foi lançado inicialmente no CD single e depois foi incluído no álbum, numa versão limitada. E então daí este tema da Lara, aliás, todo este sucesso. Ela depois decidiu voltar a cantar em francês. O álbum Nu, de 2001, enfim, teve sucesso, mas acabou por não ter assim tanto como ela achou que queria cantar em francês. E a cantora recentemente teve alguns amargos de boca. Ela que sempre teve recentemente, aliás, teve uma ligação mais próxima à Rússia e à Ucrânia, etc., o que desagradou os seus fãs. Há inclusive um concerto que ela gravou que só foi lançado, ou seja, primeiro, já vamos, primeiro foi lançado na Rússia e na Ucrânia, depois é que foi lançado no resto da Europa, e caiu muito mal aos fãs. Ainda assim, pronto, a vida tem dessas coisas, não é? E a Lara Fabian então, e a Lara Fabian então, pronto, acho que estava a preparar um novo álbum, mas não tenho certeza. O último que eu tenho aqui chama-se, não é um regard, fugiu-me aqui o nome do álbum, agora fugiu-me aqui, exatamente, fugiu-me aqui o nome do álbum. Bom, não interessa. Fugiu o nome do álbum. Ah, Tout le Femme en Moi, de 2009, é o último álbum que eu tenho aqui dela e acho que não lançou nenhum até agora. Bom, é isso. Belas informações. Pronto. Então vamos à música? Sim, vamos lá. E assim nos despedimos, mais uma vez, mais um programa. Até para a semana, se não houver problemas maiores. Beijinhos, passem bem este domingo, namorem muito, amem muito. Façam um filho ao outro, também não há problemas. Só podem voltar. E da minha parte, namorada, é só tchau, tchau. Até ao próximo domingo. E pronto, até ao próximo domingo então. Vamos à música com We Don't Need Another Hero, a música da Tina Turner. Até para a semana. I didn't come here to leave you. I didn't come here.